Saudações. Dia 12 de julho aconteceu uma mesa aqui em Arapiraca intitulada Crise do Capital e seus impactos na educação. Foram três palestrantes e hoje vocês ficam com a primeira parte das falas que teve nessa mesa, que foram do Gabriel Magalhães e Samuel da Silva. A segunda parte vai ser com as falas da Vanessa Machado. É isso aí, espero que vocês gostem. Pensamos em convidar os camaradas, a Vanessa, que já está muito tempo aí no coletivo feminista, pensando nisso, nessa possibilidade da ideia feminista, porque a luta de Arapiraca é uma luta que a grande maioria dos participantes são mulheres, né? Que tem dupla ou até mesmo tripla jornada. Então, pensei em convidar a Vanessa, e deu certo, eles vieram, fizeram esforço danado de Maceió para cá. Também convidei o camarada Gabriel Magalhães, que é do IFAO e faz parte da unidade classista também, que é concorrente sindical do PCB. Nós já estamos acostumados a ir para esses debates, essas palestras, porque há uma formação política grande na unidade, tanto quanto no coletivo Ano Negro. Vou fazer uma breve avaliação de como está a nossa greve e quais as intervenções que ocorreram e como se fortaleceu. Hoje nós somos notícia nacional, não somente pelo ato do dia 28, foi um mega ato, né? O do dia 30 também foi muito grande, nós achávamos que seria menor, porque não houve uma grande participação das centrais sindicais, uma participação muito, muito rápida, mas do dia 28 foi uma participação enorme, né? Foi massificada, inclusive saímos em alguns veículos de comunicação como sendo uma das cidades que teve um grande ato, né, do dia 28. Então, essa conjuntura internacional, nacional, ela entrou com tudo aqui em Arapiraca. E a greve dos professores e trabalhadores da educação, ela se tornou um movimento grande em decorrência de que os professores não somente estão lutando por salários. Eu acho que o grande incentivador para a greve foi também a questão da infraestrutura das escolas, né? Em bairros onde para se chegar é muito difícil. Eu, por exemplo, trabalho na Primavera e para chegar na escola é bem difícil, porque são ruas buracadas, né? Muita lama na estrada, nas imediações, e isso dificulta também a chegada do professor. Principalmente nesse período de chuvas agora, onde nós temos que nos deslocar em outras cidades. Eu, por exemplo, moro em Juqueiro. Bom, então a greve ela não aconteceu somente, não está acontecendo somente por questão salarial. A questão salarial ela é um ponto crucial para a greve, a continuidade da greve e até mesmo para o fim da greve. E essa greve ela fez com que pessoas que nem se conhecessem elas passassem a ser irmãos, porque nós estamos compartilhando nos grupos que fazemos parte, nas reuniões, problemas familiares de alguém que viajou porque está com um pai doente, que está com um filho que não pode vir ao evento porque o filho está doente. Enfim, há uma comoção, e isso é bom porque a greve também se mantém de problemas que acontecem dentro do próprio núcleo, nesse caso, o comando de greve. Eu fui novato no comando de greve, já existia desde o início da greve e recebi o convite de uma camarada para adentrar o comando. Claro, é evidente que eu ia deixar de participar. E para mim foi uma experiência extremamente válida, está sendo uma experiência extremamente válida, porque o comando de greve é quem toca essa greve. E se esperássemos somente do sindicato, não haveria uma mobilização grande do sindicato, até porque os sindicatos, e é histórico do Sinteral, essa conciliação. Certo? Então, quando nós sentamos com o comando de greve, nós debatemos questões que não são relativas somente à greve, mas também ao Sindeal. Nós sabemos que o Sindeal tem a sua contribuição evidente, é o representante da categoria, mas deixou muito a desejar em alguns aspectos, inclusive ainda deixa, né? Nesse momento, por exemplo, nós não temos uma representação da organização sindical, infelizmente. Aí vocês notam como a conciliação ainda é o grande ponto principal para o sindicato dos trabalhadores de educação de Alagoas. Bom, então essa greve, ela vem sendo tocada aqui, não é somente com o peito não, viu? É com a ideologia também. Aqui no comando de greve se encontrou inúmeras ideologias. E foi bem didático, porque eu não conhecia camaradas do anarquismo, por exemplo, alagoano, conheci camaradas. Camaradas do Monteiro, que é do Levante, né? Aliás, que é do COS, né? Coletivo Ofensivo Socialista. Não apareceu ninguém do Levante, não me recordo, mas, enfim. E essas ideologias, essas correntes que foram nos acompanhando e que norteiam também, principalmente a intensificação da greve, ela foi de fundamental participação no momento em que mais nós necessitávamos, que era do apoio ao outro camarada. Então, quando nós precisamos dar um apoio a outra pessoa que nos liga, que nos manda um zap, até mesmo atraindo, como a Nédia, por exemplo, que havia saído do sindicato, eu atraí ela de volta, porque o representante da nossa categoria é o sindicato. E quem faz o sindicato somos nós. O pessoal da estadual não gostou desse comentário que eu fiz. O sindicato somos nós, não é uma caixa. Não é aquela burocracia que nós vemos de pessoas que têm lecionafobia, se existir essa doença. Na verdade, o sindicato somos nós, quem está tocando essa greve é o comando de greve. Que dentro da sua essência, não é uma greve da esquerda, mas ele tem ideólogos de esquerda. Eles buscam leituras de esquerda. Todo mundo aqui se informa. Você abre sites, mensagens que vieram da unidade classista, mensagens que vieram do COS, mensagens que vieram de outras correntes sindicais e até mesmo ideológicas, para não ter a greve. Então, os podcasts circulam. Nós mandamos podcasts. Eu, inclusive, às vezes gravo alguns, mando lá para o grupo, e isso mantém informado. Não sei se isso pode ser o fato, ter levado ao fato do esvaziamento de um curso, de uma palestra. Mas, mantendo o camarada dentro da greve, o próprio grupo faz isso. Né? Ah, não volto, mas eu não vou lá no debate. Tudo bem. O debate acontece, está acontecendo. E eu não vejo assim. Nós queríamos que estivesse cortado aqui dentro, né? Trouxe até som aí para ficar melhor. Mas a greve ela foi frutuosa pelo fato de unir. Principalmente mentalidades que até parecessem ser da elite, e até nós já até castramos algumas tentativas dessas, né, de achar que o professor é elitista, e nos mostram quando esse comando ele está unido. Apesar de todos não estarem aqui, porque outras atividades ocorrem, e quando se fala em formação, as pessoas não gostam muito de formação. As pessoas gostam mais de informação. E esse, eu acho que é um projeto nosso de dar continuidade a esses debates, de chamar um a um. Porque não adianta você jogar um convite lá no WhatsApp ou no Facebook, ou no Instagram, que são as redes hoje que nos levam às informações sobre o movimento, sem chamar pessoalmente. Então, para os próximos, nós chamaremos pessoalmente. Certo? Por quê? Esse comando de greve não pode parar. É o primeiro ano de governo do PSDB e agregados aqui em Arapiraca, e nós notamos o quanto é difícil negociar com esse partido. É difícil negociar com eles, porque eles, primeiramente, estão com o poder econômico nas mãos, empurraram faltas em todos, inclusive em quem não está em greve, e essa avaliação nós temos que fazer. A última assembleia ela foi superlotada, tinha aproximadamente 2.000 pessoas. Eu digo isso porque tem pessoas que não assinaram a lista de presença, e o André disse a mim que era mais de 1.200 assinaturas. Então, aproximadamente 2.000 pessoas apareceram lá. Por quê? porque sentiram no bolso. Então ele mexeu, acho que ele acendeu um pavio, que é bem difícil de não fazer a bomba estourar. E olha que ele fez isso no meado da greve. Ele não fez isso no início. Mas as ameaças se concretizaram. Então todas as ameaças, se vocês ouvirem, elas vão se concretizar se não houver luta. Então o prestígio do comando de greve fez com que nós tocássemos à frente essa greve, que é a mais duradoura de Arapiraca, uma das mais duradouras do Brasil. E isso mostra que há uma união entre as pessoas que estão na greve e o próprio comando de greve. Hoje totalizam-se 63 dias. Né? 63 dias. 63 dias de greve, uma das maiores do Brasil. Por quê? Principalmente a falta de diálogo. Porque você está com a classe, é uma coisa. E dialogar de igual para igual com documentação é outra. Eles não trazem documentações. Inclusive, o La Gazeta de Alagoas, que até me surpreendeu, divulgou uma nota lá no blog do Edivaldo Júnior, dizendo que eles escondiam as receitas, né, trimestrais. E isso é fato que eles escondem, porque era para uma cidade rica. E as cidades ricas tendem a ter uma educação de qualidade. Mato Grosso vai abrir agora o concurso, R$4.000 inicialmente. Então a Arapiraca não necessita somente do FPM, ela não necessita somente do Fundeb, ela tem outras receitas. Então o grande debate nosso é esse: há dinheiro, continuar indo para o crédito. Quando aparecer o aumento, outro. Se não aparecer, nós continuaremos na greve. E outra luta não é somente em 2 meses. A luta será esses 4 anos, a luta será na eleição para o sindicato, a luta será na eleição para a estadual do sindicato, e a luta será dentro das nossas manifestações. Porque uma das manifestações que o Sindicato praticamente não participou, a espontaneidade foi muito grande. Teve uma das assembleias que nós saímos nas ruas sem a necessidade de estar com o CITEAL. E isso mostra uma unidade classista dentro do movimento. Não é fazendo alusão à corrente sindical, mas há uma unidade classista dentro do movimento. De um camarada seguir de braços dados com o outro. Eu nunca vi aqui em uma greve ou uma manifestação se fechar o trânsito pegando nos braços. E isso você está vendo, certo? E quanto mais atrairmos pessoas para o movimento, melhor. Penso eu que essa greve, nós estamos colhendo frutos não financeiros, porque o nosso salário foi descontado. Eu, particularmente, os 70% do meu salário foi descontado, né? Sem nenhum perdão. E mostra também o quanto as escolas estão despreparadas para eleger os diretores. Porque essas faltas desceram, esse ponto foi cortado pelos diretores. E não teve nenhuma circular da secretaria, porque eu me certifiquei disso. Não houve nenhuma circular pedindo que cortasse o ponto. Apenas informalidades do WhatsApp. Então mostra quando nós temos pessoas contra nós, contra os grevistas, dentro das escolas. Então abre também os olhos do professor para as próximas eleições de diretor. Então a minha avaliação é essa parte mais rápida, porque nós temos que adentrar no debate sobre conjuntura e sobre a participação feminina. Tá certo, gente? Muito obrigado. Então, camaradas, bom dia. Como o Samuel falou, sou Gabriel, sou professor do IFAL, certo? Diretor do Sindicato IFAL, que é o nosso sindicato, militante da corrente sindical Unidade Classista e do PCB também, certo? Partido Comunista Brasileiro. Primeiro, agradecer, né, o convite do camarada, do Samuel, para fazer esse debate, essa discussão aqui com os companheiros. Como ele bem colocou, uma greve bastante expressiva, né? Não só a greve, mas toda a participação da cidade, né, dos trabalhadores de Arapiraca nessas datas nacionais, tem sido bastante expressiva, né, colocando um contingente significativo de trabalhadores na rua, né, uma relação muito interessante e positiva entre os trabalhadores do campo e da cidade, né? Dá para ver que é uma relação muito, muito interessante e fértil aí. Então, essa greve dos trabalhadores de educação aqui só vem a coroar esse ativismo político, sindical, né, que o momento atual tanto nos exige. Né? O momento atual pede que nós façamos isso muito mais. Então, esse espontaneísmo a que o camarada se remeteu é um demonstrativo disso. As categorias, né, as bases estão querendo questionar essas ordens de cima, né? Ou seja, esses desígnios do capital, dos seus representantes de plantão, porque sabem que esses ditames políticos são completamente alheios aos interesses dos trabalhadores e da educação em especial. Certo? Então, esse espontaneísmo da base dos trabalhadores de educação de Arapiraca não é algo localizado, né? Eu acho que é algo que transborda muito Arapiraca, faz parte do nosso momento atual. A grande inquietação nossa é como a gente vai fazer com que o dia de amanhã, né? Porque assim, a greve se deu, foi forte, né? Os ganhos virão, acho que a gente vai conseguir arrancar aí, economicamente, pelo menos dobrar o governo nessa intransigência. Mas os ganhos principais são políticos, então a gente tem que pensar o dia seguinte. Não dá para essa chama brotar, né, crescer durante 60 dias e depois se dissipar. É o grande, a grande inquietação de quem está no dia a dia da luta é como fazer com que as greves desarmem em algo mais consistente. Né? Então acho que esse é um debate que a gente deve estar sempre pensando. Como é que a gente vai evoluir para um novo patamar de organização, de uma militância mais contínua e não só de greve em greve, certo? Afinal, a luta, o dia a dia, pede que a gente esteja numa luta cotidiana e não só eventualmente, certo? O companheiro tinha sugerido que nós fizéssemos uma fala sobre crise do capital, né, crise econômica, e os impactos disso sobre a educação de maneira geral, certo? Até nós chegarmos aqui na nossa greve atual, que é a greve de Arapiraca, da educação. Bem, para iniciar os trabalhos, a gente vai partir de uma seguinte premissa que já está posta lá no título da mesa aqui, que é acerca da crise do capital. Né? A gente parte de um local que fala em que parte da premissa de que o capital, né, o sistema capitalista está num processo de crise, né? Esse processo de crise não é atual, né? Ele já vem se arrastando aí desde a década de 80, né? Basta ver os índices de crescimento da economia capitalista, inclusive dos países centrais, desde os anos 80 em diante, são patamares de crescimento bastante inexpressivos em relação, se nós considerarmos a comparação com pós-guerra, né? Nós tivemos ali um alento, vamos dizer assim, com a queda da União Soviética e a entrada de parcelas expressivas da humanidade na economia de mercado, né, serviu de uma espécie de alento. O processo de financiarização e universalização das relações que a gente chama hoje de flexibilizadas, né, essas relações cada vez mais internacionalizadas, ou globalizadas, como queira. Mas tudo isso não conseguiu mascarar que o capital desde os anos 80 vem numa crise significativa que vai se radicalizar a partir de 2008, né, com aquela quebra do sistema financeiro internacional, quando ficou marcada a quebra dos grandes bancos, né, Goldman Sachs, Lehman Brothers e outros, que se arrastou mundo afora, inclusive impactou aqui no Brasil. Certo? Então, não tem como nós pensarmos no nosso local hoje, 2017, Arapiraca, greve, se nós não pensarmos que o sistema capitalista mundial está numa crise que vem agonizando desde 80, mas principalmente a partir de 2008. Então a gente pega os índices de crescimento da economia mundial capitalista, mesmo dos países centrais, desde 2008, elas são inexpressivas. Né? A economia dos Estados Unidos, economistas dizem que o país saiu da crise, mas quando a gente vê, são indicadores de o quê? 3% de crescimento? Isso é muito pouco. Né? Quando a gente vê o índice de desemprego nos Estados Unidos ainda é alto, né? Quando não é considerado alto, é porque está muito maquiado do ponto de vista de relações de emprego extremamente informais, né? Então, assim, é um fato que a economia capitalista está num processo de crise bastante expressivo. Entre 2008 e os dias atuais, o Brasil conseguiu, de certa forma, aparentemente, repito, em aparência, fugir da crise, né? Inclusive o Lula deu aquela frase de que o Brasil não iria sentir a crise, é que chegaria com uma marolinha, e uma leitura imediata parece dar razão ao Lula, né? Afinal, o Brasil teve uma crise ali em 2009, depois em 2010 foi um crescimento significativo, né? O desemprego caiu muito, mas é apenas uma aparência, né? Não é a essência do fenômeno, né? Foi algo muito mais circunstancial e motivado, por quê? Pelo fato de que a economia chinesa estava, né, demandando significativamente commodities, né, minério de ferro, produtos agrícolas, né, num período que a economia chinesa estava crescendo a cerca de 10% ao ano. Né. Então isso deu, não só para o Brasil, mas para todo o mundo periférico, vamos chamar assim, da economia do capital, um alento. Né. Todos os países semelhantes ao nosso, dependente, periférico, que vivem fundamentalmente de exportação de commodities, passaram por um momento de crescimento econômico. Mas, repito, algo muito circunstancial e transitório. Né? E de modo que, inclusive o governo de conciliação de classes do PT, o seu ápice de popularidade, né, o seu ápice de sustentação política, pelo menos eleitoral, se deu nesse período. Afinal, aquela ideia tipicamente conciliadora de que é possível todos ganharem, né? Ó, o capital ganha, o Odebrecht ganha, né? A JBS ganha, as multinacionais ganham, mas os trabalhadores também ganham, à medida que participam do consumo. Parecia que isso teria seria um eterno contínuo, né? Então não teria mais ruptura nesse processo. Seria isso para sempre. Quando nós, a esquerda, né, quem estava à esquerda do PT, sempre dizia, companheiros, primeiro que esse modelo aí não vai superar as mazelas históricas do capitalismo brasileiro. Né? O nosso capitalismo está continuando sendo um capitalismo dependente, né, um capitalismo que depende dos capitais internacionais, né, um capitalismo que, do mesmo jeito que precisa trazer capitais, ele exporta capital, afinal os capitais que para aqui vêm, daqui ele sai, né, para irrigar os países centrais, e está continuando sendo um país cuja espinha dorsal ainda está no setor primário, e isso mais cedo ou mais tarde, como todas as fases do capitalismo brasileiro, vai vir abaixo. Né? E até um determinado momento parecia que nós éramos os pessimistas, né? Quem estava, né, querendo falar uma coisa que não tinha lastro na realidade, sendo que a história mostrou que nós estávamos corretos. Ou seja, a esquerda que estava à margem do PT, a esquerda do capitalista, socialista, né, e os comunistas, estavam corretos. Né? E tudo aquilo ali veio abaixo. Né? As condições de sustentação da conciliação de classe não tinha mais base. Né? De modo que o golpe, né, o impeachment, o golpe de 2016, foi a prova cabal de que uma política de conciliação de classe ela não tem como se manter a não ser em períodos muito transitórios em que, por efeitos internacionais, a economia capitalista localmente cresce e você consegue deslocar as contradições. Né? Você consegue ainda proporcionar um alento para os trabalhadores. Porém, isso não tem muita base de sustentação no médio e longo prazo. Né? À medida que o governo, a crise se bate sobre o Brasil, né? Todo aquele bloco de poder que se constituiu desde os anos 80 e 90, principalmente, que é um bloco de poder cuja fração do capital hegemônica é quem é? É o capital financeiro. Né? No período do Lula ali, ele conseguiu, vamos dizer assim, dentro desse bloco de poder, conciliar também os interesses do capital financeiro, mas localizar também os interesses de uma fração, vamos dizer, de uma burguesia nacional, né, entre aspas, mas que burguesia nacional era essa? JBS, para exportar carne para os países centrais, os interesses interesse da Odebrecht, né, ou seja, você exportar serviços, né, de fabricação de represas, né, de estradas, né. Então o governo Lula não quebrou a espinha dorsal que já vinha desde 2008, desde os anos 90 com o governo FHC. Ele apenas relocalizou o setor da burguesia nacional, fazendo uma grande coalizão com esses setores. Sendo que, dada a crise, né, a crise atual, né, com a debacle desse modelo de conciliação, qual foi a saída desses capitais? Aí, quando eu falo dos capitais todos, não só o capital financeiro, ou o capital estrangeiro, está querendo acabar com o governo do PT, porque os petistas gostam muito de falar isso. Né? Ah, nós estamos sendo vítimas de uma coalizão internacional que está vindo aqui para tirar um governo que estava desenvolvendo o país, industrializando o país. Né? Então, tal como em 64, temos que fazer uma ampla unidade que envolve, inclusive, os próprios golpistas agora, né? Envolve o PMDB, né? Envolve vários setores que participaram do golpe e agora viram aliados contra esse ataque internacional. Bem, isso é uma grande mentira. Né? Esses próprios setores que comporam com o PT durante 13 anos, à medida que o governo se tornou descartável para o capital, nas suas mais variadas frações, esses setores que davam base à sustentação política eleitoral simplesmente abandonaram o governo. Né? Mas por que que abandonaram o governo? Porque fizeram uma grande coalizão, vamos dizer assim, uma grande aliança com os setores do capital. Né? Basta ver que o golpe foi não só atestado pelo PMDB e aqueles partidos fisiológicos, mas foi um golpe também chancelado pela FEBRABAN, foi um golpe chancelado pela Fiesp, pela CNI e pelos setores do agronegócio. Né? Então, veja, os aliados de ontem rapidamente se tornaram os algozes, golpistas, né? E agora estão se tornando, né, paradoxalmente até, aliados novamente, né, numa proposta de governo em 2018. Né? Então, isso faz com que a gente chegue num cenário atual onde a educação está em situação extremamente preocupante. Né? Por que preocupante? Porque se a educação conseguiu um relativo alento no período anterior, repito, período excepcional em razão dessa boom das commodities, mas o próprio governo do PT não deu base de sustentação, inclusive legal, para que, num período de crise econômica, houvesse cláusulas legais que estipulassem, por exemplo, constitucionalmente, que os recursos para a educação eles são intocáveis. Né? Bem, o Temer chegou, fez uma PEC que diz que há um teto nos gastos para investimentos em tudo. Por que que o governo do PT, durante 13 anos, não fez uma emenda à Constituição, né, colocando lá recursos, inclusive fontes para esses recursos, que seriam intocados e lá na Constituição? Né? Não fez isso. Então veja, quando a economia ia bem, você tinha mais recursos, com a questão de receita. Mas como a economia começou a decair, as receitas foram minguando, né, os governos têm lastro para agora dizer, não, nós temos que cortar, não dá para dar aumento. Né? Nós temos que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Né? Veja, o governo do PT nunca atacou a lei de responsabilidade fiscal, que é a nossa grande corda no pescoço. Né? Os prefeitos dizem, não, não posso porque eu tenho lei de responsabilidade fiscal. É uma meia-verdade, mas não deixa de ser uma parcela da verdade. Por que que o governo, em conciliação, não atacou esses instrumentos legais feitos pelo grande capital? Justamente porque era um governo de conciliação. De modo que colocou a educação no momento atual em um cenário extremamente preocupante, onde você tem o capital nacional junto com o grande capital internacional. Definitivamente, ele aderiu a um projeto sem limites de níveis de exploração. Então, se o governo do PT trouxe alguns aspectos cosméticos para tornar a miséria brasileira menos drástica e menos aguda, né? Todos esses elementos estão sendo corroídos, né, eruditos no momento atual. Um deles é a educação. Por exemplo, eu sou do Instituto Federal. O Instituto Federal cresceu no período do governo do PT. Uma série de precariedades, né? mas cresceu. Por quê? Porque estava surfando nessa maré de arrecadação proveniente de um crescimento econômico. Sendo que a maré baixou, o que está se dizendo? Não, não tem dinheiro. Né? Simplesmente não tem dinheiro. Então vocês vão ter que minguar aí alguns campos com o risco de fechar. Né? Esse governo atual, ele vem para dizer definitivamente, ó, nós temos que fechar mesmo. Não é preciso no Brasil nós termos uma classe trabalhadora com ensino superior, né? Uma classe trabalhadora com ensino melhor. Não, baixa ensino técnico, aligerado. Tanto que é a tônica da reforma do ensino médio. Né? Não, basta um ensino fundamental, depois vai para o ensino médio. Né? Que né, talvez o cara não precise nem pisar em sala de aula. Né? Pelo que está posto na lei da reforma do ensino médio, você pode muito bem cursar 1.400 horas em sala, né? Vendo tudo em pouco tempo, em um ano. Então o cara vê, em 3 anos vai ver em um ano, todas as disciplinas. E aquilo que se chama de ensino itinerário formativo, técnico profissionalizante, você pode muito bem fazer uma parceria com a rede de supermercados aqui, por exemplo, de Arapiraca, o estudante trabalhar lá e o patrão vai atestar que ele está lá como cumprindo a carga de uma disciplina, né, de médico profissionalizante, de modo que no final ele, sem pisar na sala de aula, ele pode ser atestado como que cursou o ensino médio profissionalizante. Né? Então veja, é uma burguesia que nunca teve nenhum apreço pela classe trabalhadora, por uma elevação dos patamares educacionais da classe trabalhadora, simplesmente por quê, pessoal? Porque não é necessário. Né? Num capitalismo dependente, periférico como o nosso, cada vez mais reprimarizado, não é necessário nós termos uma educação robusta, uma educação que produza efetivamente ciência e tecnologia. E isso sequer para o capital. Perceba, não estou nem pensando aqui para onde iria essa tecnologia, essa ciência. Né? Obviamente iria para o capital, como se dá nos países centrais, sendo que aqui nem isso a burguesia demanda. A burguesia não está precisando que os trabalhadores se qualifiquem, passem muito tempo estudando, porque isso é supérfluo para ela. Né? Se quer agora pesquisa, um pouco que nós temos na universidade, nós vamos ter. Né? Basta ver os cortes tão absurdos, né? Tanto em infraestrutura quanto em pesquisa. Né? Então, isso não é uma demanda do governo atual, porque não é só que o governo atual não quer, porque não é uma demanda do capitalismo brasileiro. Né? De modo que a gente chega numa situação atual em que o grande objetivo dos trabalhadores da educação deve ser a defesa dos patamares mínimos. Eu acho que a primeira é nós termos uma... A gente está no cenário defensivo. Então, primeiro, a gente defender os parâmetros mínimos que a classe trabalhadora conseguiu arrancar do capital no momento anterior. Que momento anterior é esse? É da Constituição de 88 e da LDB. Né? Veja, ali é o mínimo existencial que a gente tem que partir como premissa. A gente tem que defender a educação. Os patamares mínimos estão lá. É o que a gente conseguiu na Constituição de 88 e com a LDB, né? Que está sendo cada vez mais reformulada, emendada. Defender esses parâmetros mínimos hoje em dia acaba se tornando uma afronta ao capital. Né? Haja visto que para o capital, inclusive esses preceitos mínimos, está se tornando para ele um entrave. Né? Basta ver essa PEC do teto dos gastos, né? Que deixa claro lá, ó, é uma emenda constitucional. Então, você corta de tudo, inclusive de salário. Por quê? Porque você tem que demandar recursos para o chamado superávit primário. Então, primeiro, eu acho que é conclamar os companheiros de luta, né, nas suas diversas níveis de percepção, mas que é necessário nós defendermos o que nós já conquistamos nos anos 80, foi o máximo que nós conquistamos, para daí nós avançarmos para um projeto de educação que passa necessariamente por um projeto de país. Né? Porque o que está posto, a gente conseguiu em 88 na LDB, era naquele sonho de que era possível nós termos um capitalismo brasileiro, democrático e popular. Né? Ficou claro, a burguesia brasileira não tolera o capitalismo democrático e popular. Né? Democrático e popular acaba sendo o que o PT conseguiu, que é o quê? Alguns melhorismos, mas nenhuma mudança substancial. Então, é defender o que nós conseguimos nos anos 80, porém com a clareza de que, dentro do capitalismo, isso não vai ser implementado. Né? Então, por isso que é um dado classista, o PCB sempre traz essa fala. A saída definitiva para para nossas mudanças substantivas, ela passa necessariamente por um processo de ruptura, né? Essa ruptura é o que nós chamamos hoje do poder popular. Nós temos que arrancar as nossas bandeiras à margem dos interesses do capital. Não dá para a gente achar que conciliando, ou até impondo condições para conciliar, a gente vai arrancar essas nossas tarefas. Não vai. Então, por isso que as nossas bandeiras, primeiro é a defesa, e segundo é conseguir dessa defesa avançar para um patamar maior, e esse patamar necessariamente tem que ser anticapitalista. Né? Necessariamente tem que botar o dedo na ferida e dizer, ó, a burguesia brasileira, o capitalismo brasileiro, não vai tolerar nenhum padrão mínimo de educação possível para os trabalhadores. Quando eu falo mínimo, obviamente, de qualidade. Né? Tudo isso que a gente demanda. E dizer, só para concluir, do ponto de vista sindical, companheiros, como bem falou Samuel, essa crise do projeto de conciliação de classe, com o impeachment de 2016, demonstrou também a falência de um modelo de sindicalismo. Né? Que é esse modelo de sindicalismo que passa necessariamente o quê? Para você ocupar postos do movimento sindical, né? Burocratizar o movimento sindical e deixar de arregimentar os trabalhadores no dia a dia, né, na luta, por chamar os trabalhadores somente de dois em dois anos quando tem uma eleição municipal e presidencial, né, chamar os trabalhadores somente quando tem uma eleição do sindicato para votar. Esse modelo, que bem falou Samuel, chegou ao esgotamento. Né? Por isso que está havendo também um clamor de base, né, um certo espontaneísmo. E, claro, o espontaneísmo vem com os problemas típicos de espontaneísmo. As pessoas ainda não têm uma consciência crítica bem formulada. Por quê? Porque o sindicato não chama o cara para estar discutindo no seu dia a dia. Né? Só de dois em dois anos de uma eleição. Então, o espontaneísmo tem problemas, mas é problemas típicos de espontaneísmo. E esse modelo de sindicalismo, de conciliação, perdeu a sua base de sustentação. Que era o quê? Uma economia com crescimento, mesmo que seja uma economia reproduzindo a dependência e o caráter periférico, e um governo de conciliação do poder. Tudo isso ele já não tem mais. Então, a unidade classista traz a mensagem de que é nesse momento histórico que esses que estão se insurgindo contra as mazelas do capitalismo dependente, contra esse governo legítimo e suas medidas burguesas de destruição de terra arrasada, e contra essa burocracia, é o momento da gente arregaçar as mangas e dizer, ó, essa tarefa de constituir um novo movimento sindical é nossa. Né? Ele não pode depositar aos que estavam antes, acomodados, né, naquele cenário de conciliação, de apassivamento da base. Não pode achar que eles vão se auto-reciclar e agora eles vão ser o novo do velho. Né? Porque o que o próprio Lula vem é o quê? Ó, eu sou a alternativa a mim mesmo. Essa burocracia também faz isso, ó, pessoal, eu sou a alternativa a mim mesmo. Né? É o que o PT faz, não tem uma crítica substantiva. Não, é uma crítica superficial. Então eles podem até fazer uma crítica, mas é sempre uma crítica superficial. Para o quê? Para ser sempre a alternativa a eles mesmos. Então o dado classista diz, não, o papel é dialogar com os setores que estão chegando ao movimento sindical, dizer da importância de sindicalizar, de estar discutindo desde as bases o cotidiano do movimento sindical, por mais que seja difícil em razão da nossa vida atribulada, mas é necessário, para que nós possamos chegar a patamares organizativos muito maiores e melhores e com a nova perspectiva, não mais de conciliação, mas agora de ruptura. Né? Isso tem que se dar, pessoal, lá no plano dessas centrais sindicais. Mas vamos pensar menor, não dá para a gente mudar hoje o patamar organizativo sindical no Brasil, se não for desde a Rapirada, desde Maceió. Não vai ser pelo alto que a gente vai mudar. Não. O debate para a gente superar a CUT, né? Superar esses aparatos que foram extremamente importantes, porém aderiram à conciliação e perderam a sua utilidade, não dá para a gente achar que a superação vai vir pelo alto. Não, a superação vai vir por baixo. Inclusive dialogando com vários companheiros sinceros, honestos, que estão na direção do CITEAL, ou que veem essa direção do CITEAL, como algo importante, que estão na CUT, que eu não estou dizendo aqui que não, lá não tem ninguém que preste hipótese nenhuma. A gente tem que dialogar com esses companheiros também, mas para que eles tenham clareza de que esses 13 anos de governo do PT, lamentavelmente, encastelaram, se o seu termo fusão foi caixa, né? Encastelaram tanto esses setores que eles não veem outra perspectiva a não ser a reedição de algo que não pode ser reeditado. Que é o quê? De um novo governo de conciliação de classe. Né? Porque o novo governo de conciliação de classe, o Lula já disse, ó, reforma que o Temer fizer não vai ser minha bandeira tirar essas reformas. Continua. Ou seja, essas burocracias sindicais vão dizer, companheiro, vamos eleger o Lula e qual é a nossa tarefa com o movimento sindical? Sindicato cidadão, né? Sindicato cidadão, sendo que uma base de cidadania cada vez mais destruída. Ou seja, o Lula vai levar consigo a emenda constitucional de teto dos gastos, o Lula vai levar consigo a reforma trabalhista, as terceirizações restritas, ele já disse. E é coerente o que ele fez. Não vou reformar ou destruir a reforma dos meus governos anteriores. Então, essa direção do sindicato, esse sindicalismo dos anos 80 que se perdeu, está propondo que a gente reedite isso. Então, isso é um erro, um equívoco, e passa necessariamente por esse trabalho de base. Então, os companheiros que estão fazendo isso, como a gente está tentando fazer também no IFAO, e dialogando entre outros sindicatos, para não ficar uma coisa só de cada setor, a gente tem que tentar ao máximo acabar com isso e ver a classe trabalhadora como algo muito maior que a nossa segmento. Vocês estão construindo a greve, estão caminhando nessa perspectiva. Né? E o dia de amanhã é isso, né? Manter-se organizado, né? Criando fóruns de discussão sobre o dia a dia de trabalho, fóruns de discussão sobre a reforma do ensino médio, porque já já isso vai chegar aqui. E aí? A gente vai esperar o sindicato chamar um debate? Não, não dá. Está claro que não dá. Então tem que se criar uma instância mais permanente de base para ir se discutindo os problemas do dia a dia, para inclusive intervir nas instâncias oficiais do sindicato. Né? Porque não dá para todo mundo chegar na Assembleia do Sindicato disperso. Não, tem que vir com acúmulo antes. Né? Até para conseguir lá botar a linha política que nos interessa. Então tem que ter um fórum permanente aí, eu acho, de discussão, de debate, porque vai passar a greve e a gente não pode voltar para casa. A gente tem que continuar mobilizado na luta, acumulando forças para fazer essa mudança sindical e nacional que o Brasil precisa. Certo? Seria isso que eu tinha intervir aí. Não sei se deve ter passado o tempo, mas ninguém falou nada. É isso, companheiros. Obrigado. Vamos para o debate.